coração chamada. Sem teu amor agora nada faz sentido. Fiquei abandonada, sem ti eu não sou nada. Quero saber se o nosso amor está perdido. Fiquei apaixonada, meu coração chamada. Sem teu amor agora nada faz sentido. E nada faz sentido. Já nada faz sentido. Ao som de uma guitarra escrevi o meu destino. Eu não tinha mais nada que o sonho de menino. O sonho era pequeno, mas tão grande para mim. Mas Deus ouviu e deu-me a vida que eu escolhi. A vida quis assim. E hoje o mesmo de sempre está aqui. Com a mesma paixão da primeira canção, hoje estou aqui. Como a primeira vez e a mesma timidez, hoje estou aqui. Se eu nasci para cantar, te agradeço tudo que por mim já passou. Do eterno vagabundo ao homem que hoje sou. Das emoções vividas, mesmo as desilusões, afastou. Desistimos, não lutamos, porque o destino não labios esperaban a tu amor, oh baby, para siempre tú y yo, para siempre tú y yo. Vivenos a paso, resistimos, no lutamos, porque el destino no dejó, no dejó. Él se arrepintió, voltó atrás y está nos a ver. Eu nunca te esqueci, mesmo sabendo.

Estamos juntos mais uma vez por emissão Portugal em Festa até o meio-dia. Quadra, tudo é feito com paixão. Não há um gesto onde não haja coração. Espero estar tudo bem por aí. Eu estou bem, graças a Deus. E já estamos a preparar as festas de Natal, já estamos lá. Há pouco estamos a falar de férias do mês de agosto, agora já estamos a falar de Natal. Alguns já estão a fazer as compras de Natal, não é? As prendinhas, para o familiar, para os amigos, para toda a gente. Mesmo assim, nada mais. E hoje será uma emissão especial Natal, com muita música de Natal e muitas palavras de certos artistas que deixaram aí para vocês, para a nossa e vossa rádio. Então, já são 9h54 aqui na Rádio Arcanciel. Quadra, tudo tem mais sentido. Nesta quadra, ninguém se sente perdido. Então, já viram, hoje de manhã fiz muita música romântica para as mulheres, não é? Era prendinha para elas, não é? E seguimos agora e vamos ficar em companhia da música Natal com vários artistas. Neste quadro é tudo bem melhor e isto é certo. Então vamos lá. Nesta quadra tudo é feito com paixão. Não há um gesto onde não haja coração. Onde não haja carinho, e todos fazem tudo para ninguém ficar sozinho. Esta quadra é perfeita, podem crer. Se fosse assim, todo ano é que ia ser. Com um sorriso sempre pronto a surgir. E se fosse mesmo assim, nada mais ia pedir. Pois nesta quadra tudo tem mais sentido. Nesta quadra ninguém se sente perdido. Nesta quadra tudo ganha outro valor. Tudo é feito com amor. Tudo é bem melhor. Nesta quadra tudo tem mais sentido. Nesta quadra ninguém se sente perdido. Nesta quadra tudo ganha outro valor. Tudo é feito com amor. Tudo é bem melhor. Recorda a mocidade nesta noite de amor. Quem tem mais mais idade, recorda a necessidade nesta noite de amor. É Natal, é Natal, que de luz. É Natal, é Natal, Jesus. É Natal, é Natal, e todos juntos vamos lá cantar. É Natal, é Natal, que de luz. É Natal, é Natal, Jesus. É Natal, é Natal, e todos juntos vamos festejar. É Natal, é Natal, e todos juntos vamos lá cantar. É Natal, é Natal, que de luz. É Natal, é Natal, Jesus. É Natal, é Natal, e todos juntos vamos festejar. É Natal, é Natal, que de luz. É Natal, é Natal, Jesus. É Natal, é Natal, e todos juntos vamos lá cantar. É Natal, é Natal, que de luz. É Natal, é Natal, Jesus. É Natal, é Natal, e todos juntos vamos festejar. Costa Rica, desejamos um Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Olá, falo-lhe Jorge. Venho-vos desejar um bom Natal, um bom Ano Novo 2020 e não se esqueçam, fiquem com a Rádio Arcanciel. Obrigado e até breve. As palavras do nosso amigo Luís Jorge, o grande assiste Luís Jorge, e tivemos também as palavras do Hugo Manuel. E bom Natal a todos, é o que desejo eu de mais profundo meu coração para vocês todos, e da nossa parte, a toda a equipa da Rádio Arconciel, bom Natal a todos e tudo de bom, tudo bem.

Três meses de amor, três meses de sol, de dia na praia, de noite ao luar. Três meses de amor, três meses de sol, o tempo que eu tenho só para te amar. Ficamos sempre aos anos 92.000 com o autocarro do amor Jorge Ferreira, e esta música vai diretamente para a amiga minha, ele pedir muita desculpa, que ela já vai perceber porque é. Oh, noite sem fim. Abro os braços, acendo um beijo, fica dentro de mim. Olá, olá, eu sou o cantor Jorge Manuel. Quero desejar a todos os ouvintes, colaboradores e amigos da Rádio Arc-en-Ciel um santo Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Um grande abraço. E mais uma mensagem do outro artista, de Jorge Manuel. A família vai juntar a lareira acesa e juntos à mesa vamos celebrar. A noite de paz, crianças a brincar nesta noite de calor. E quem tem mais idade, recorda a mocidade nesta noite de amor. E quem tem mais idade, recorda a mocidade nesta noite de amor. Chega depressa esta noite de festa, com a esperança de um dia melhor. Reviver a família, trazer alegria, vamos ser todos paz e amor. E cada criança renovar a esperança, com sorrisos cheios de cor. Quem tem mais idade, recorda a mocidade nesta noite de amor. Quem tem mais idade, recorda a necessidade nesta noite de amor. É Natal, é Natal, é noite de luz. É Natal, é Natal, já nasceu Jesus. É Natal, é Natal, e todos juntos vamos lá cantar. É Natal, é Natal, é noite de luz. É Natal, é Natal, já nasceu Jesus. É Natal, é Natal, e todos juntos vamos desejamos um Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!

mas de cada vez que te malho, a eira parte las bordas. Que o povo já deu por ela, e de tanto já ter malhado, meira abriu a rachadela. Enterrai-me num caixote, deixai-me um malho de fora, quem quiser tocar que toque. Com a barriga pra cima, tu vais a tocar no meio, eu toco na concertina. uma desgarradinha das nossas. Eu gosto mais de passarinho, mas agora quero umas palmas para o nosso borrachinho. Eu venho de outro cantinho e por isso estou aqui. Estás tão bonitinha, até foste à cabeleireira que te fez uma trancinha. Só pelo tamanho da roupa deves andar pobrezinha. Ela disse há bocadinho que é tão boa menina, mas o raio deste vestido nem tapa por baixo nem por cima. Doei e não é rapaz, para a coisa ficar melhor. E

para Luís Manuel, para vocês todos. Com Nikita, passa comigo o Natal. Quando estás só, sem ninguém para te sorrir, olha e vê que alguém. É que temos de pensar que há muita gente que passa Natal sozinho. Isto hoje em dia não é normal. Temos de passar o Natal com muita alegria, muita gente. Neste Natal que te pode dar amor. Neste Natal podes sorrir, tu podes viver e ser mais feliz, porque esta noite a tua vida é um poema. Neste Natal tudo é só teu, tens as estrelas, a lua e o céu. Estás só, sem ninguém para te abraçar. Perde o medo, solta a alma, passa comigo o Natal. Se o coração for chorar, não me digas que estás só. Que há alguém neste Natal que te pode dar. Tantas as crianças que pedem a Jesus o Salvador. Muitas pedem prendas e lembranças, mas há tantas crianças que só precisam de amor. Pedimos então ao Pai Natal que encaminhe sempre as tuas renas e que traga prendinhas de amor com aconchego e calor, em vez de sacos de prendas. Peço ajuda às crianças abandonadas nas ruas, nos lares e hospital, e no seio das famílias destroçadas. Sejam todas abençoadas. Jesus, dá-lhe um bom Natal. É Natal, é Natal, é Natal. Há carinho, há amor, não há castigo. Abençoa, Jesus, quem vive mal.

precisam de amor. Nos rostos só veríamos sorrisos e seríamos felizes. O mundo era bem melhor. Gente sofrer que não podem contar com mais ninguém, nem mesmo uma família para abraçar, um rosto para beijar, alguém que lhes queira bem. Se eu pudesse mudar o mundo inteiro, seria com certeza mais feliz. Sozinha eu não posso fazer tudo. Conto com a vossa ajuda, vamos todos nos unir. Neste Natal, dá um abraço aos teus. esqueças dos amigos. Neste Natal, dá um abraço aos teus pais. Neste Natal, dá um beijo aos teus filhos. E não te esqueças de todos os demais. Festa, muita dança e roça-roça, com a banda a tocar. Hoje vai haver festa, hoje há festa, com o novo trabalho de Manuel, hoje há festa. Beijo na boca, o meu coração faz bum bum bum. Quando tu encostas o teu peito ao meu, o meu coração faz bum bum. Deixar-te louca. Com as coxas bem coladas, vai subir a tensão. Com tua boca na minha, vais sentir minha paixão. Encosta, encosta, ai roça, roça, deixa-me dar-te beijo na boca, o meu coração faz bum, bum, bum. Quando tu encostas o teu peito ao meu, o meu coração faz bum, bum, bum. Quando tu me dizes o que é meu é teu. Encosta, encosta, ai roça, roça, eu por amor vou deixar-te louca. Sempre o teu amado. Hey, hey. Encosta, encosta, ai roça, roça, deixa-me dar-te beijo na boca, o meu coração faz bum, bum, bum. Quando tu encostas o teu peito ao meu, o meu coração faz bum, bum, bum. Quando tu me dizes o que é meu é teu. Hey, hey. Encosta, encosta, ai roça, roça, eu por amor vou deixar-te louco. Para outra dedicatória. E esta vai para o meu amigo Alberto, para me dizer muito obrigado da mensagem que ele me mandou. Obrigado a ele. Tudo bem, corrija-me no chantier, não é? Diz assim. Porta-te bem, rapaz, então. Com Rebeca. Mas onde eu... mais um novo trabalho de Santa Maria, eu fui eu. Contigo eu vivi no refúgio do teu mar. Fui mais do que sou, bem mais do que é meu. Fiz mais só por ti, eu fui eu. Quero melhorar, subir a tensão. 40 graus de febre. Vem, vem, vem, vem. São 40 graus de febre. Piripi, piripi, piripi, piripi. Hot, hot. Piripi, piripi, piripi, piripi. Hot, hot. Vem, vem, vem, vem. São 40 graus de febre. Graus de febre. Apaga este calor. Vá lá, por favor. Diz-me, meu amor. Tu me vais cuidar. Não me vais enganar. Eu só quero melhorar. Sentir a tensão. Dizer, pois então, que é teu meu coração. Vem, vem, vem, vem. São 40 graus de febre. Graus de febre. Piripi, piripi, piripi, piripi. Hot, hot. Piripi, piripi, piripi, piripi. Hot, hot. Graus de febre. Vem, vem, vem, vem. São 40 graus de febre. Vem, vem, vem, vem. São 40 graus de febre. Vem, vem, vem, vem. São 40 graus de febre. Olá, fala-vos Jorge. Venho-vos desejar um bom Natal, um bom Ano Novo 2020 e não se esqueçam, fiquem com a Rádio Arcanciel. Obrigado e até breve. Então são 12:01, já estou a passar da hora. Assim que vamos me despedir de vocês, vamos desejar a quem for para Portugal um bom Natal, tudo de bom, um bom regresso à nossa terra. Espero que a minha ação tenha sucesso. Damos encontro então sábado a partir das 9 horas. Porquê a partir das 9 horas? Porque mal vocês vão ter direito a todos os animadores aqui com a Cristina na emissão Portugal no Coração. Haverá a Cristina, pois isto é normal. Haverá eu, haverá a Carla, haverá o Lourenço, haverá muitos animadores, todos juntos, sábado de manhã a partir das 9 horas. A partir das 14 horas haverá Portugal Mix, que é a minha companhia. Que seja um bom Natal para todos nós. E sempre o tema de Natal. Para todos nós. São os santos que da casa, descalços ou em chinês. Não, Portugal em Festa torna a vir quarta-feira. Sim, quarta-feira estarei cá, pois estarei cá a partir das 9 horas, dia de Natal, dia 25 de dezembro, estarei cá na rádio para vocês. Se calhar um bocado cansado, mas estarei cá, com sempre o tema a festa de Natal. Pois